agora é Que Me Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. No Agora é Que Me Livro desta semana, estarei à conversa com Nuno F. Santos, um autor que nasceu em Cascais, mas que vive no concelho de Oliveira do Hospital e que conta já com 3 livros publicados. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Nuno, muito obrigada por teres aceitado o meu convite e ser bem-vindo. E começo por te perguntar de onde surgiu esta paixão pela escrita. Eu acho que a minha ligação à escrita, ela sempre esteve de alguma forma latente em mim. Mas é curioso que é assim, o desejo de escrever e de começar a publicar são duas coisas diferentes, mas o desejo de escrever começou porque eu conheci o amor verdadeiramente quando já tinha 46 anos, por incrível que possa parecer. Foi com a musa inspiradora do meu primeiro livro, portanto foi uma relação que eu tive. E esta coisa de começar a publicar foi graças também a uma oliveirense, a quem eu agradeço muito o facto dela de me ter incentivado a escrever, que é a Paula Margarida Vieira, que trabalha inclusive aqui na Câmara de Oliveira, que foi ela que me incentivou, disse que achava que eu tinha muito, muito jeito para a escrita e gostava muito dos meus textos que eu ia publicando, e acabou por me incentivar e eu fui nessa aventura, portanto, com o primeiro livro, com o Crivo. E que será para continuar? Sim, é para continuar, muito embora eu acho que, infelizmente, é assim, por um lado as novas tecnologias vêm-nos ajudar muito, mas por outro lado eu acho que está-se a perder aquele gosto, em primeiro lugar pela leitura e em segundo lugar pela leitura clássica. Eu, por exemplo, eu não consigo ler um livro em formato digital, prefiro sentir as folhas do livro, o cheiro do próprio livro, tudo isso confere àquilo que estamos a ler um ambiente mágico, coisa que num tablet ou num telemóvel ou mesmo num computador não se consegue ter esse ambiente mágico. Portanto, é para continuar. Já tenho 3 livros terminados, mas de qualquer das formas, como em termos de apoios e também de apostas por parte das editoras em novos escritores, a coisa está, por assim dizer, escassa, não é? Não sei sinceramente quando é que irei publicar os livros e inclusive não sei se os irei publicar em Portugal. Eu provavelmente terei que seguir os caminhos que outros escritores portugueses seguiram, nomeadamente, por exemplo, lembro-me do Luís Miguel Rocha, que era completamente desconhecido em Portugal. E só depois de ter começado a publicar no estrangeiro é que começou a ter alguma notoriedade cá em Portugal. E eu provavelmente terei que seguir o mesmo caminho, porque enquanto em Portugal devemos ter cerca de 100 mil escritores, por exemplo, no Brasil temos 3 ou 4 milhões. É um número completamente incomparável, não é? Daí que estou em contacto com algumas editoras brasileiras no sentido de saber qual a possibilidade de publicar em primeiro lugar lá e depois, consoante o sucesso que os livros possam vir a ter, acabar por publicar depois em Portugal. Sim, pelo menos a ideia que eu tenho é que publicar em Portugal é realmente muito difícil e muitas vezes aqueles que conseguem publicar acabam por não ter a recompensa que as suas obras merecem. Sim, eu acho que é assim, se já era difícil, com a questão da pandemia ainda se tornou mais difícil e eu acho que este problema, até que chega a uma certa normalidade, ainda vai demorar algum tempo. Por outro lado, existem formas alternativas de nós nos darmos a conhecer, de publicarmos, que são os prémios literários, só que a grande maioria dos prémios literários hoje em dia acabam por ser, de alguma forma, limitadores para quem está a iniciar. Eu recordo-me que, por exemplo, os últimos prémios literários de que eu tive conhecimento, o autor teria que dar não sei quantas obras, não sei quantos exemplares, e depois, consoante ficasse ou não apurado para os prémios, iria ficar sem os livros. Ora, quem está a iniciar-se nesta... Na literatura, na escrita, a maior parte das pessoas são pessoas que investem do seu próprio bolso quando estão a publicar com editoras. E o ter que ceder os livros obrigatoriamente, isso acaba por ser um bocado limitador. Eu, pelo menos, acho que é limitador. Eu, graças a Deus, Os livros que tenho publicado, só o primeiro é que foi edição de autor, os outros não foram, mas também confesso que não tenho tido grande sorte com as editoras. A primeira editora, a Chiado, era uma editora que eu julgava que, pela dimensão que tinha, que seria exatamente uma rampa de lançamento. Acabou por se provar que não, que a Chiado hoje em dia publica qualquer coisa, portanto, tudo o que tenha letras eles publicam, desde que o autor tenha dinheiro para investir nessa publicação. Concretamente no caso da Chiado e com a ligação aqui ao Conselho de Oliveira do Hospital, eu tinha a apresentação nacional do livro marcada para o Espaço Chiado, em Lisboa, em 2017, e depois, devido a um erro de tipografia, essa apresentação teve que ser adiada. E, entretanto, aconteceram também aqui a calamidade dos fogos. Na altura eu falei com o editor e disse-lhe a ele que, se íamos estar a atrasar a apresentação do livro, que eu então não iria, e dado que tinha havido um problema na tipografia, portanto na impressão do livro, eu não iria de forma nenhuma estar à vontade para estar a desmarcar com as pessoas que já tinha convidado para a sessão da apresentação. Portanto, para mim o que fazia mais sentido era exatamente cancelar a apresentação em Lisboa, e uma forma de homenagear as pessoas do Conselho de Oliveira, e não só todas aquelas que sofreram com a calamidade dos fogos, acabei por entrar em contacto com a doutora Graça Tavares e com o professor Alexandrino, e solicitei então que a apresentação fosse feita aqui em Oliveira, e acabou por ser feita aqui como uma forma de homenagear o Conselho e as pessoas do Conselho perante essa calamidade. Em função dessa alteração, acabei por ser, de certa forma, prejudicado pela editora, porque saí fora daquilo que era a estrutura de divulgação do livro, e desde então acabou por a relação ficar, em termos editoriais, ficar quase a zero. Curiosamente, julgava que depois iria ter mais apoio por parte das entidades culturais do Conselho, mas acabou por não se verificar essa situação, e hoje sou um autor do Conselho, mas não sou reconhecido como autor. Aliás, eu acho que nem sou conhecido sequer como autor aqui do Conselho. E já agora, voltando ainda a essas dificuldades de publicação em Portugal, sente que isso se deve às editoras, que não estão a funcionar como deveriam, não respeitam os autores como deveriam, ou é mais da parte do país, que não investe como deveria na cultura e isso acaba por prejudicar os autores? Eu acho que é um pouco de tudo. Para ser franca, acho que é um pouco de tudo. As editoras, hoje em dia, como qualquer empresa, visam essencialmente o lucro. Portanto, é assim, é muito mais fácil investir num Pedro Chagas Freitas ou num Raul Minhalma, que já são escritores com créditos firmados e que à partida só o próprio nome vende logo milhares de exemplares, do que estar a apostar num escritor novo em que, para fazer uma divulgação desse escritor, por muito bom que ele seja, vai implicar um empate de capital muito grande por parte da editora. Portanto, é natural que este ciclo se mantenha durante muito tempo. E as editoras deixaram, a não ser que seja algum escritor mesmo fora de série, não é? Mas são muito poucas as editoras que apostam nos novos escritores. Eu posso dar aqui só um exemplo muito rápido. Uma das pessoas, para além da Paula Margarida Vieira, que me incentivou a escrever, foi o Pedro Chagas Freitas. Curiosamente, eu selecionei aquele que eu considerava que era o meu melhor texto do crivo e enviei-lhe para ele me dar a opinião dele. Ele respondeu-me que eu podia entrar num programa que ele tinha, que era, já não me recordo se era a Academia de Letras, uma coisa assim do género, em que supostamente nós pagamos uma cota, uma joia, e ele vai nos dando algumas dicas e vai. É estilo uma workshop para escritores. E eu na altura disse a ele que não tinha capacidades financeiras para poder entrar num workshop desses, que apenas precisava que ele me desse a opinião dele. E ele, graciosamente, e eu agradeço muito por isso, acabou por me responder e de certa forma reconheceu que havia muita alma naquilo que eu escrevia e que eu devia continuar. E pronto, e isso acabou por acontecer. Voltando agora aqui à questão das dificuldades. É assim, somos um país que investe muito pouco em cultura. Sim, muito, muito pouco mesmo. As editoras, conforme eu já disse, têm o problema de que são empresas que visam o lucro, nada mais do que isso, e depois da parte dos próprios organismos locais, acho que também existe, há muito pouco apoio para isso. Portanto, é mais fácil hoje em dia apoiarmos os eventos culturais ligados ao espetáculo, à música, do que propriamente à escrita. O que eu acho que vai acontecer, infelizmente, é que ou os escritores arranjam alternativas para se manterem de alguma forma na berlinda, ou então, caso contrário, daqui por alguns anos, se calhar nem tantos como as pessoas pensam, não vamos ter ou autores a escrever ou não vamos ter sequer livros à venda nas livrarias, porque isto é os livros são uma espécie em vias de extinção, acho eu, neste momento. Sim. E voltando agora aqui ao seu caminho da literatura, portanto, já nos disse que a escrita é uma das suas paixões, mas aliada a esta paixão estão também os livros ou são coisas independentes? Não são totalmente independentes, muito embora eu goste muito de ler, mas não é pelos livros que eu leio que vem a minha paixão pela escrita. As pessoas às vezes faz-lhes uma certa confusão quando eu digo que eu neste momento, conforme já disse, tenho três livros terminados e tenho mais três que estou a escrever em simultâneo. Porquê? Eu sou consultor de seguros e a minha atividade profissional permite-me estar à conversa com pessoas, com diferentes pessoas no dia-a-dia. E com isso eu vou bebendo um pouco das vivências delas. O que significa que quando chega à noite e quando tenho algum tempo para escrever, eu posso escrever em qualquer um dos livros que estou a escrever, porque são todos eles são diferentes. E consoante o estado de espírito e as emoções que eu bebi durante o dia, consigo perfeitamente adaptar-me ao estilo de livro que quero escrever nesse dia. E acho que acabam por ser conceitos diferentes, o gosto pela leitura e a paixão pela escrita. Porque a escrita é... Eu hoje posso chegar a casa cheio de vontade de escrever e passar a noite toda acordada a escrever, e não me apetecer ler um livro, por exemplo. Uhum, ou pode acontecer exatamente o contrário. Pode-me apetecer ler um livro e não escrever nada. E mesmo daquilo que estou a ler no livro, não retirar nada de útil para aquilo que eu quero, que eu quero escrever. Por isso, acho que são conceitos completamente diferentes. Gosto muito de ler. Sigo muitas da escrita dos escritores portugueses, mais do que dos estrangeiros, apesar dos estrangeiros terem muito mais projeção do que os nossos, mas acho que temos uma geração, não só atual, temos toda a tradição em termos de autores desde a antiguidade até agora, não é? Mas temos uma geração de escritores emergentes que é fenomenal, que tem uma qualidade de escrita absolutamente até me faltam as palavras, mas são muito bons. E nota-se muito isso, talvez as pessoas não se apercebam, mas eu que sigo estas tendências, eu noto isso, por exemplo, na música. As letras da música portuguesa atual são escritas por pessoas que são completamente iluminadas neste sentido. Nós temos, acho que muita gente se está a perder a escrever apenas para músicas e que deviam escrever livros, porque as letras, os poemas das canções portuguesas, e por isso é que a música portuguesa está tão evoluída neste momento. Acho eu, pelo menos, e esses escritores perdem-se porque escrevem poemas lindíssimos e a maior parte das pessoas não os conhece. Uhum. Porque ficam por trás do nome de quem canta ou da banda ou seja de quem for, e é um conselho que eu dou para essas pessoas que compõem as letras, que apostem um pouco mais a escrever para eles próprios e para o público em geral, e que não vão tão atrás da escrita comercial, da escrita com lucro à vista. Sim, até porque eu penso que está a surgir uma nova geração de autores com uma perspectiva muito diferente daquilo que devem escrever, dos temas a abordar, e acho que isso de alguma forma traz assim uma lufada de ar fresco ao mercado literário atual. Sim, o problema, depois o grande problema é que o mercado literário atual, como nós já referenciámos, está em declínio, não é? Pelas razões que já referenciámos. Mas de qualquer das formas é assim, eu acho que com um pouco de insistência e continuando a haver novos autores e novos escritores, acho que pode ser que a gente consiga, se não um retrocesso nesta forma atual em que estão as coisas, pelo menos minimizar a velocidade com que se está a atingir esse tal declínio, não é? Muito bem, tem então, como já disse, três livros publicados: O Crivo, Sentimentos Proscritos e Desejos da Lua. Eu gostaria que nos falasse um bocadinho sobre os três, ou sobre um que o tenha marcado de uma forma especial, digamos. Todos eles me marcaram de uma forma especial. São três livros essencialmente autobiográficos, por assim dizer. É óbvio que tem algumas passagens com ficção próprias para romantizar a história, não é? Mas o primeiro livro é fruto de uma paixão que vivi, portanto, uma relação que foi tão intensa como breve, mas que me despertou exatamente a escrita e o desejo de escrever e tudo aquilo que eu vivia com a Júlia, eu tinha que passar para o livro, fosse bom, fosse mau, as dificuldades que passávamos, as dificuldades que eu tinha, dado que estávamos a uma distância de 60 quilómetros, as dificuldades que eu tinha porque eu trabalhava num restaurante e tinha os horários completamente desencontrados dela, portanto, tudo isso foi explicado no livro e acho que o crivo acaba por ser o primogénito, aquele que tem uma marca mais especial, mas sem dúvida nenhuma que aquele que me marcou mais a escrever foi este último, O Desejo da Lua, porque é a história de uma outra relação que eu tive, mas é como é que eu hei de dizer, também como o primeiro é uma história que relata altos e baixos, mas é sem dúvida eu acho que ainda não encontrei a minha praia em termos de escrita, por assim dizer. Eu comecei com a prosa poética, os primeiros dois livros são em prosa poética, o terceiro livro já é em prosa normal, portanto escrita perfeitamente normal, e agora os que aí vêm têm uma série de singularidades incomuns em relação à minha forma normal de escrever. O Desejo da Lua, por ter sido o primeiro em prosa normal, acaba por ser aquele que mais marcas me deixa, porque foi aquele que mais alegrias me deu, foi aquele que mais promessas me trouxe, e foi aquele que me trouxe as maiores desilusões, quer a nível sentimental, quer a nível inclusive de toda a expectativa que foi criada em volta deste livro, e que depois acabou por não acontecer. Muito bem, e sei também que em breve, sendo breve não determinado, lançará o seu primeiro romance de ficção narrativa. O que é que nos pode dizer sobre este romance? Bem, é um livro um bocado diferente de todos os outros. Em primeiro lugar, é o primeiro livro que não é autobiográfico, se é que a gente pode dizer isso, porque cada livro acaba por ter sempre um bocadinho de nós e das nossas vivências, não é? Ele começa com uma história que se passou comigo. E é um livro que se vai dividir, algures pelo meio, vai-se dividir em três narrativas diferentes. Portanto, o livro vai ter opções de escolha, por assim dizer. Portanto, há de chegar uma altura em que o leitor se vai deparar com uma decisão que eu tive que tomar. E tem três caminhos que pode escolher. Consoante o caminho que vai escolher, ele vai seguir a história desse caminho até ao final. Não até ao final, porque depois, um pouco mais à frente, volta a ter que tomar uma decisão. E o livro, apesar de ter três finais diferentes, são três finais que acabam por se cruzar todos. É um livro que acaba por ter três livros dentro dele e que o autor, quando chegar ao final, se não gostar do desenrolar da história, pode voltar atrás e tomar as outras opções. É óbvio que há uma delas que é aquilo que aconteceu comigo, não é? Embora eu continue a dizer que é completamente ficcionado, mas a base do livro foi algo que aconteceu comigo. E por isso eu acho que é uma forma é uma forma nova, vá, de poder de alguma forma lançar a surpresa, fazer algo de novo em termos de escrita, porque eu acho que da forma como as coisas estão, os escritores vão ter que inovar. Eu estou a pensar numa das obras que também já estou a começar a escrever, e já a pensar que provavelmente o futuro nos próximos anos será completamente digital, escrever um livro em que seja acompanhado de multimédia também. Ou seja, é um livro que vai ser vocacionado essencialmente para ser um e-book e acaba por ser uma banda desenhada, animada, em que a pessoa está a ler o texto e está a ver as personagens a agirem à medida que estão a ler o texto. Não sei se será fácil ou não, ainda estou a estudar as possibilidades, mas acho que temos mesmo que inovar no sentido de captar a atenção dos leitores. Sim, mas olha que eu fiquei muito curiosa com esses dois. Ora, se a fé move montanhas, o amor desalinha planetas, é uma das suas frases. O que é que para si, enquanto seu autor, o que é que esta frase significa? Acho que significa tudo. De tudo aquilo que eu escrevo e da forma como eu vivo, acho que é uma frase que me resume completamente, como pessoa, como escritor. Eu ouço muitas vezes a expressão de que a fé move montanhas e que nós, pela fé, fazemos tudo e somos capazes de tudo. E agora, inclusive, pode-se verificar pelas Jornadas Mundiais da Juventude a quantidade de coisas que para muita gente é impensável e que a fé nos leva a fazer isso. Eu estou-me a recordar, ainda ontem vi uma notícia de uns jovens que vêm a pé desde Barcelona, uma caminhada de 40 dias para estarem presentes nas Jornadas Mundiais da Juventude, e isso é a fé que os move, que os faz ser capazes de ultrapassar esses obstáculos. Mas eu acho que há algo ainda mais forte que a fé, que é o amor, porque o amor, se a fé move montanhas, o amor consegue mesmo desalinhar planetas. O amor consegue fazer-nos levar a sítios imponderáveis, a atitudes que nós no dia-a-dia não julgaríamos serem possíveis. Perdão. E eu acho que o amor é a verdadeira força motriz do universo. Se nós formos a ver, nós temos que ter no dia-a-dia, temos que ter amor em nós, e amor pelos outros. Temos que ter amor por aquilo que fazemos, temos que ter amor pelos nossos entes queridos, temos que ter amor pelas outras pessoas. Portanto, eu acho que o amor está na base de tudo aquilo que nós fazemos, e por isso, mais uma vez digo, se a fé move montanhas, o amor ainda vai mais longe do que isso. E que é um pensamento muito bonito para termos para a nossa vida, como lema da nossa vida. Sim, exatamente, exatamente. Aliás, já vem da antiguidade, da Bíblia, das palavras de Jesus Cristo, amai o próximo, portanto... E eu acho que tudo na vida deve ser feito com amor, porque se for feito com amor, garantidamente terá outra recompensa. Ora, estamos a chegar já à reta final da nossa entrevista e faço-lhe aquela que já é a pergunta da praxe neste programa, que é a seguinte: se pudesse ir jantar fora com um autor, vivo ou não, quem seria e porquê? Ui, isso é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu gosto, conforme já expliquei há bocado, eu gosto muito dos autores portugueses. Tenho alguns nomes estrangeiros também em mente, mas eu acho que escolheria, pela aquilo que me marca a escrita deles, muito provavelmente o António Lobo Antunes, porque acho que é um escritor fenomenal. Sim. Não sei, talvez o Miyakoto também acho que é daquelas pessoas, que daqueles escritores que me marca. E eu acho que isto não seria um jantar, acho que seria um banquete, se eu pudesse juntava uma série de escritores. Mas sem dúvida nenhuma o António Lobo Antunes, ou então, estou-me a lembrar, já há bocado referenciei o nome dele, o Luís Miguel Rocha, por ser um Dan Brown em ponto pequenino. Eu acho que se o Luís hoje estivesse entre nós, acho que estaria ao nível de um Dan Brown, porque acho que ele também estava no caminho certo, a escrita dele. Estou-me a recordar do livro da A Filha do Papa, e é um livro, eu gosto daqueles livros que nós estamos a ler e a dada altura nem damos por estar a ler, uhum. e estamos mesmo a vivenciar, e o Luís era muito bom nisso. Portanto, todo aquele ambiente que ele introduzia na escrita, a descrição dos sítios onde estavam a passar as cenas, transportavam-nos mesmo para o interior do livro, e então, pronto, mas como tenho que escolher apenas um, sem dúvida nenhuma, o António Lobo Antunes. Muito bem, e a minha última pergunta para si, que se calhar ainda é mais difícil, é: qual é o livro da sua vida? Ui, essa é mesmo uma pergunta muito traiçoeira. É mesmo uma pergunta muito traiçoeira. Não sei, acho que talvez o livro do Desassossego. Fernando Pessoa, exatamente. Mas eu acho que na minha juventude, os Lusíadas marcaram muito. A forma como eu na escola abordei os Lusíadas, que era uma abordagem exaustiva, mostram muito o que era aquela época e quem era Camões, não é? Sem dúvida nenhuma o maior ícone que nós temos. Mas acho que o livro do Desassossego é sem dúvida, para mim, pessoalmente, é sem dúvida a obra mais marcante. Muito bem, e chega assim ao fim a nossa entrevista. Nuno, muito obrigada por ter sido meu convidado, por ter estado aqui connosco. Foi um gosto para mim entrevistá-lo mesmo. Espero que tenha sentido o mesmo e que tenha gostado de estar aqui. Sim, gostei. Mais uma vez agradeço a oportunidade que me foi dada. Queria apenas deixar aqui só uma pequena informação. Portanto, eu tenho, conforme disse, tenho três livros já terminados, que, conforme eu referenciei, infelizmente, provavelmente terão que ser publicados no estrangeiro, e eu faço aqui um apelo não só às entidades concelhias, também como às editoras e ao governo em geral, que apoiem mais os jovens autores. Eu já não sou jovem, mas sou um jovem autor, e não é preciso grandes financiamentos para se ajudar um jovem escritor. Há muitas formas de se ajudar quem está a iniciar na escrita. Há workshops que se podem fazer, há clubes de leitura. Portanto, apostem nesse tipo de atividades. Ajudem as pessoas a criarem um gosto maior, não só pela leitura, também como pela escrita. Porque senão corremos este sério risco de que ou não vamos ter livros ou não vamos ter autores quando estes que estão na voga acabarem. Sim, e bem precisamos desse apoio. Exatamente. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Mafalda. Ora esse. Para os nossos ouvintes, muito obrigada por nos terem acompanhado ao longo deste tempo. O Agora é Como Livro está de volta na próxima semana. Fique bem, fique com os livros. Agora é Como Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.